fletching passes. Ao mesmo tempo, nos fizemos cobaias de um letal experimento. Cegos, guiados por cegos, levados como folhas pelo vento. Novos rebentos chegam ao mundo obscuro durante todo o tempo. Insanidade, matriz, virtual realidade. Os que se quebram, os que seguem doentes, que perram de estradas, que se encerram abortos. Outros drogas querem legalizar, assassinar aquele que pediu um bom lugar. Sabotagem dos outros por aqui da boa vontade. Crueldade entre os descendentes de Adão. A síndrome de Caim presente em cada coração. Decadência do sistema urbano. Confrontos pelo mundo em nome do poder. Mas insiste em dizer que o sangue derramado é pela paz. Na paz, ninguém acredita mais. Mentiras arrancam tiras de carne das costas de homens pobres. Lixo humano ensina sendo nobre. O apocalipse se cumpra e a história se desdobre. Breve o ano valerá tanto quanto cobre. Sem comida, sem água, sem luz, o homem abraçará a cruz. Tecnologia pra derrubar o irmão teu. A evolução da raça humana sempre foi sua destruição. Sem rumo, sem noção, extinção, tudo em vão. Sem motivo ou razão, fazem guerra na terra em prol do nada. Com armas sofisticadas, muitas almas serão sacrificadas. Fruto da ira e da loucura e da ambição são os desastres. Gera o caos, gera o medo, um verdadeiro mortal combate. A verdade é que quase todos são loucos, não respeitaram nem o rei dos reis. Se Cristo voltasse aqui, o perseguiriam mais uma vez. Profanos, insanos, reis, estão todos condenados. Por todo estrago, todo mal causado, todo sangue derramado. Através da fúria e ódio que corrói o espírito, destrói o indivíduo e vive a sós com o inimigo. Que vem roubar, matar, arruinar, destruir em todo bar, todo lar, provocar, frenesi. Escolha o que te deixa melhor. Ser um servo de Deus ou um saco de pancada de demônio. A molecada tem que saber que a brincadeira é.